grupo, mas eles estão pedindo inicialmente essa saída, e durante... eles geralmente estão fazendo a transição de acordo com as chegadas que eles têm no momento, mas eu vou recoordenar. Ok, então você tem que tomar junto ao centro um procedimento de comunicações, porque nós não temos que negativo, nós vamos recoordenar, aguarde. Paulo Salvador, Bono 333. Bono 333 é o número 3 para a COP, aguarde São Paulo. Informação em curso, Vitor, ajuste no 013. Paulo, Gol 924, está no portão 5, puxa para estacionamento. Bono 924, aguarde para puxa estacionamento. Aguarde. Azul 4089, pronto para a COP? Azul 4089 para Vitória, autorizado nível 360, Jantro Isque 50. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Gonza. Em caso de falha de comunicações, após Gonza, voa posição Eudes. Decola da pista 28. Controle Salvador, 119, decimal 35, torre 18, decimal 6, aciona 5576, azul 4089. Azul 4089, aguarde para o pushback somente. Somente liberação do setor. No setor seria o número 2. Solo Salvador, esse é o Gol no 600 para o táxi com 78 a bordo, 2 horas e 37, Maceió alternativa. Gol no 600, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 198, decimal 6, ajuste no 03, uma boa tarde. 1003 ajustado, prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera 28, lá 1862 é com a torre, Gol no 600, boa tarde, obrigado. Afirmativo, senhor. Ciente, grato. Iremos coordenar com o controle a nova saída, prosseguindo para a cabeceira 35. Ciente? Ciente, prosseguindo para a 35. É com a posse. The final. Avianca Brasil 631. Cruzeiro. Cruzeiro. 314, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 198, decimal 6, ajuste no 03, uma boa tarde. Excelente com 1013, vai seguir via Juliette Alfa, quando pronto, 186, torre, obrigado, boa tarde. Não existe mais o chané. Tem uma máquina de furar aqui no APP, eu não estou conseguindo escutar o senhor, mas faz de conta que eu entendi. Beleza, daqui pra frente é somente a Vienca, não existe mais o Chané. São 3661, autorizado para o estacionamento, chame para o táxi. Autorizado para o estacionamento, alterna 126, decimal 85. Centro Recife, 2545, alterna 2085, boa tarde, outra 3834. Boa tarde. Approach Salvador, Salvador Approach, Avianca Brasil 630, request for direct Lama, position. You are clear, report intercept the final. Clear, direct Lama, report intercept the final, Avianca Brasil 630. Um minuto. 924, autorizado posicionamento, chama táxi. Está livre, eu posso chamar táxi, 128, igual 924. É uno na escuta de solo? Vai chegar. Vai cumprir o perfil da Gole Coral inicialmente, estando sujeito a Vitória faz parte do centro Recife, ok? Na Vila Matheus, então, perfil da Gole Coral, San 366. Boa tarde, estou em Salvador, gol no 600, ponto de espera da 28, pronto. Gol no 600, alinha e mantém pista 128. Correção, tem condições de decolar de imediato? Afirmativo, 600. Gente, informa que vai ingressar na pista e decolar da 28 e manter a proa até 2.000 pés, após curva direita na saída Arum. Gol no 600, vento 250 graus, 069. Positivo, decolagem autorizada 28, na parte da decolagem mantém pro até 2.000, depois direita na saída Aron, gol 1600. Approach Salvador, agência Brasil 630, establishing localizing. Confirmo? Establish on the ward ME 28, Avianca Brasil 6320. Avianca 6320, complete final, contact tower 118.6. 18.6, cadê, né? Você vai fazer a prova da rotatória de Quebec Serra? Negativo, aquilo Quebec Serra mantém 1.500 pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória visual com a pista. 489 está pronto para a cópia, se já dispuser de nossa autorização. É o número 1 para a cópia, aguarde, 35489. Na sua. Polo Passaredo 2230 para o pushback e acionamento. Solicita, se possível, a coordenação de decolagem da 17. 17, sente, aguarde para o push. Solo está 3661, pronto para o táxi, POB de 105, 2 horas e 30, alterna Aracaju. Próximo ponto de espera, pronto para ingresso na 35, Eco Apollo. Bono 600, decolada 57, controle 199, decimal 35, bom voo. 199-35, voo 600, bom dia. Eco Alfa Oscar, mantém o ponto de espera, aguardando coordenação. Como que está previsto decolagem da 17 devido à separação de tráfego, mas aguarde coordenação junto ao controle de Salvador. Foi solicitado pela torre para decolagem da 35. Informo que a decolagem da 35 agora não é possível porque temos um tráfego aproximando para a final da 17. Informo que vai aguardar uns minutos se for decolar da 35. Aguardando, essa rota vai decolar da 35. Dá um 17 mesmo. Sim, a gente aguarda e coordenação é com a Alfa Oscar. Yeah. Avianca Brasilia 6320, we're 3 miles out. 6320, clear to land 1828, the wind 200 degrees, 04 knots. Roger, we copy, clear to land. 193, acena a identificação, chegada e pitch, desça ao nível 070. 070, tá 3193. Papá Romeu, Alfa, Tango, Tango, desça inicial nível 050. Papá, Alfa, Tango, Tango, 050. Solo, voo 1-3-3-3. Guarda estante, cópia, ainda não temos autorização. Atingindo 040, gol no 600. Gente, mantém o nível 040, tráfego na posição de 10 horas, 14 milhas rumo sudeste, Charlie 402, em descida ao nível 050. Gente, gol no 600. Massivo, decolado é 197, reportar a linha de pronto. Fazenda Momo Alba. Aí da Momo Alba, o Eco Fox. Bono 394, ali mantém pista 28. Ali mantém pista 28, 394. Underground, 00, taxi. 19 autorizado para conquista, nível 160 direto, decola da pista 28, curvando à esquerda, saída gole e val após direto em rota, controle em 119.35, transponda 5022. No frequência de controle de saída, 503 de trampo no transponda. O 5489 solicitou decolagem a partir da 17. Terceira coordenada para decolagem do 17, 5022 ou transponda. 5022, confirme, não foi compreendido sobre a nossa solicitação de decolagem da 17. 30 segundos de coordenação com o controle. Afirmativo, 5489. Autonomia 3:25. Número 3:30. 3:30, táxi autorizado via Juliette Alfa Golf. Ponto esperada 28, vai chamar 18:12. O passarelo 2230 após a passagem do tráfego da Azul, está livre de iniciar seu push para a pista 17, decolagem, chamada para o táxi. Assim, gente, após o tráfego da Azul visual com o mesmo, está autorizado o início do push para decolagem da 17. Passará para o táxi, 2230. Gol no 333, cópia. 333. Autorizado São Paulo, nível 360, via Peruísco 58. Decola da pista 28, curvando à esquerda, saída Gole e Valgonza, controle 1935, transponda 5024. Autorizado São Paulo, 360, Peruísco 58, pista 28, curva esquerda, Gole e Valgonza, controle 1935, transponda 5024, está pronto para o pushback, posição 3. Positivo no portão 3, está livre, iniciar, chama para o táxi. Livre. Avianca Brasilia 6320, it's a taxi to the gate. Avianca 6320, Brasilia taxi straight ahead to taxiway Alpha, hold short of taxiway Juliet. Alpha and hold short of Juliet for Alpha, Avianca Brasilia. 0-3-2000, é o número 1? Afirmativo. Obrigado. Bono 394, decolada 03, controle 119.35, bom voo. 1935, bom dia. Eco Alfa Oscar, livre decolagem em pista 107. O vento de 200 graus 05 nós. Livre decolagem 107, o Eco Alfa Quilo Quebec Serra, reporte a 3 milhas final da 107. Serra. Chamou controle? É o Gon 394. Uno 394, contato radar, suba nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza 360, Gon 394. estabilizado, tá 3192. 1600, passa nível 110, chame Recife 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2685, bono 600. Serna Salvador, ciente, vai taxiar via Lima. Para ingressar na Lima, vai chamar a torre 1862, ok? Ciente, para ingresso na Lima, vai chamar 1862, eu passaria 2230, iniciando o táxi até o ponto de espera da Lima. Romeu Eco, Alfa Oscar, contato radar, voo nível 280, saída Momo. Contato radar 280, saída Momo, Eco, Alfa Oscar. Mantenha o perfil da saída, Papa Romeu Eco, Alfa Oscar. Confirme para o Eco, Alfa Oscar, chegou intercortado. Bora de 4 horas e 50, Curitiba. Do Lima, para prosseguir táxi. Passaria do 2230, autorizado Lima, Mike, Quebec, reporte para o ingresso na 107. Gente, Lima, Mike, Quebec, reportará para o ingresso na 107, o passaria do 2230. Já eliminou. Esse redução para 2209, Romeu Bravo Oscar. Passa. Siga Alfa Vitor Juliette. Aguarde. Bono 924, informe que vai manter posição para separação de tráfego. Solicitação do controle. Mantendo a posição, Bono 924. Recife 288-264, Gol 394. Alfa Tango Tango, curva direita pro A 150. Limite a radial 080 Salvador. Limite a radial 80 Salvador. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, prossiga com os dados do Panafio. Primitivo da aeronave, pessoas a bordo. Papatango Alfa Vitor Juliette, em descida para 1500 pés, ingresso no corredor Bonfim. Reporte para ingresso no corredor Interlagos. Ingresso no corredor Bonfim a 1500 pés. Para ingresso no corredor Interlagos, Alfa Tango Tango, reautorizado do 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 pés, ajuste 0 no 3. Positivo com 02 a bordo, vai chamar para acionamento a torre 1862. Solo 5489 da 3. Prossiga. Foi autorizada a nossa decolagem a partir da 17? Positivo. Aprovado, 17. Permanece igual a Eval, após direto. Chame para o push. Afirmativo, o resto de autorização permanece, só que decolando da 17 5489, chamar a posto de acionamento. Positivo. Curva direita, Naron. Decola e mantém pro hotel 050, após direita, Naron, 1924. Como última, o indicativo da última procedência, Papatango Alfa, Vitor Juliette. Tá, não, então, até o papá, Alfa. Tá. De Lama. 661 no ponto de espera da 28, pronto. Então 3661, mantém um ponto de espera na Golf. Mantém o ponto de espera. Rodou 3193, aproximação final, trimar travado. Então 3193, continue a aproximação, guardando pista livre. Tente 3193. 3 no altímetro, Paulo. Tango, tango. São 3193, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 04 nós. Livre pouso, 3193. Nove, dois, quatro, decolar 210, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa tarde. Controle, boa tarde, 924, decola, mantém a proa até 050. Voo no 924, contato radar, saída PUC, Caracaju. Tô ciente, passarei 2231 para separação de tráfego, mantém a posição. Ok, aqui não cortejou, só para informar, obrigado. Ciente, obrigada. Confirme a subida é a Puca ou Aron? Sai da Aron, gol 1924. Gente, sai da Aron, já tá curvando à direita, então 924. Alfa Tango Tango, autorizado final, reporta estabilizada. Gente, Tango Tango. Seja manter 050, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, reautorizado nível 040, curva à esquerda pro 040, o limite permanece. Esquerda 040, desce para 040, limitada pela 100 em Salvador. Romeu Bravo Oscar. Salvador. Boa ideia, Cinti. Livre táxi via Lima para ingresso nesta mesma taxiway, vai chamar a torre 18612. Bom voo. Autorizado via Lima, quando lá para ingresso, torre 186. Muito grato, um ótimo dia. Igualmente. Passarela 2231, no livre. Correção, passarela 2230, livre decolagem pista 17, vento 210 graus, 06 nós. 2230, iniciando 17. Vosca solicita para a norte. Sim, aeronave? Romeu Bravo Oscar para a norte, desvio. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado para desvio para a 360. 360, Oscar. Autorizado táxi Lima Mike, aguardando na Quebec. Lima Mike, guardando no posto de espera da Quebec, eu sigo 489. 3193, boa tarde, táxi aprovado via Alfa Juliette Portão 5. Alfa Juliette para o 5, 3193. Passaredo 2230, decolar 213, controle 119, decimal 35, bom voo. Muito obrigado e até daqui a pouco. Até. Brava X-Ray Foxtrot, livre acionar Chame Táxi. Controle do Salvador, Papa Papa, Alfa Tango Tango, estabilizado na final da 18. Alfa Tango Tango, complete final, Chame Torre 118-6. 118-6, Tango Tango. Romeu Bravo Oscar para, para interceptar final, curva à esquerda para o A250. Esquerda 250 para interceptar final, Romeu Bravo Oscar. Boa tarde, controle. 2230 da Passaredo, decolamos na sua escuta. Passaredo 2230, contato radar, subnível 180, saída Gole e Eval. Podemos lá direto Gole? Não tem o perfil, Passaredo 2230. 2230. Afirmativa, aguardará o 5489, livre ingresso. O Pérez ajustou no 0, no 3, reposta estabilizada na final. Teste para 2000, reportará estabilizado. Romeu Bravasco. Romeu Bravo Oscar, curva esquerda para o A250. Esquerda 250, Oscar. Bravo Oscar, completa esquerda para o A230, reposta estabilizada. Esquerda 230, repassará, Oscar. Visual contrato na final da 28. Então, 3661. Após a passagem, ele mantém na 28, tá 3661. Tango Alfa Vitor Juliette, controle. Ingresso no corredor Frade. Reporte para ingresso no corredor Interlagos. Estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, complete final, chame torre 118.6. 118.6, Oscar. Eco Alfa Oscar, chame Recife 12545, alterna 12685. 1245, 126, poderia confirmar? Alternado 12685, é com Alfa Oscar. 12685, é com Alfa Oscar. Batango Alfa Vitor Juliette, reautorizado. Vou ir na proa de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Afirmativo, 12119 para o táxi. Oito, vento 21 no 0 grau, 08 mais. Decolagem autorizada para 28, 36.